pensamento, lembrando dos momentos que passei contigo. Mas sempre tem alguém dizendo assim, que ele não serve pra mim. Esqueça, já passou, procure um novo amor. Entenda, não faça mais besteira, ele não te valorizou. Show profissional, DJ Alice Juninho.